Senhor, eu vejo teu poder formando a vida em cada amanhecer. Mesmo quando a terra é consumida, teu amor é a luz que nos dá vida. Perdoa, Senhor, como se levantará este povo pequeno que em ti confiará. Teu prumo, Senhor, em meio a nós nunca mais passarás. Somos teus, ó Deus, nós. Clamas em meio ao fogo com grande paixão. Teus altos serão derrubados, é tua missão. Mas em cada palavra a esperança ressoa. Tu nos levantas, ó, como uma águia voa. Perdoa, Senhor, como se levantará este povo pequeno que em ti confiará. Teu prumo, profeta, mas escuto a voz. Teu chamado é forte, é em ti que sou capaz. Vai e profetiza ao meu povo Israel. Em cada palavra, Senhor, eu sou fiel. Perdoa, Senhor, como se levanta este povo pequeno que em ti confiará. Teu prumo, Senhor, em meio a nós nunca mais passarás. Somos teus, ó Deus, nós. Português e worship. Acústico de guitarra, piano, sentindo dedo de BPM.